柔道時。 Ativo 5 no 72 no transponder, deixando para pushback, acionamento, portão 8. Tudo nosso embreado. Gol 1620, chama centro Recife, na frequência 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, 1620, boa tarde. Tarde. Direto Quebec Kilo, chama torre 1895. Apoio Salvador, mais boa tarde, gol 1169, passa sua escuta, filha da Elma. Gol 1169, contato radar, saída da El, subo 360. Saída da El, subo 360, 1169. Gente, para acionamento, saco de decolagem, chame a torre Salvador em 1-1-2-1-9-5, bom voo. De Papa Romeu até a Juliette Serra, acionamento da critério, chame pronto, PEC. Todo mundo já está autorizado para o SBR, chame pro táxi. 2231, chame centro Recife, na frequência 128.8, alterno 260. 1288.260, passarei 2231, grátis. Bloqueiro 25, informa que tem um tráfego, a sua posição 12 horas, 8 milhas no sequenciamento. Mantém ainda a proa, caso deseje modificar as regras, cancelar, deverá ingressar no circuito corredores visuais pelo setor norte. Federal 9977, segue via Alfa Kilo para o Parte 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Parte 3, Federal. Azul 4206, desça para 4 mil pés, ajuste 0-1-2. Descendo para 4 mil pés, 0-1-2, ajuste 4206. 101 de Simbra, Campo à Vista, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta, completo final NDB Zulu da pista 10. Chame torre 1895. 1895 eu chamar, obrigado, tenham boa tarde. Boa. Delta no 31. Confirmo o pátio após todos, que daqui é um... Carabata. Gente. Torre Vitor Kilo Delta, passou zoom na repórter da Simbra, posto pista 10. Vitor Kilo Delta, continua a aproximação, aguardando autorização de voo. Delta. Joker 25, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, autorizado o sinal VOR da pista dessa. Hotel Juliette Serra, te chame no ponto de espera da Oscar. Pronto, serviço 366, desça agora para 2500 pés. Ajuste 1012, reporte estabilizado na final. Oscar 366, desceu para 2500, 102, 2402. Zacan para o TAC 61, 4 horas, caminho. Juliette, Quebec, Kilo, no solo, aos 53, autorizado backtrack, táxi até a barra, chame ele na pista. E via de Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1, 1895, Kenegal no 0, 12, bom voo. Obrigado, boa tarde, só com mais frequência livre. Bloqueio 25, complete, final VOR, chame torre 118.95. 18.95, está assinando a frequência livre, Juliette, que vai aqui. Torre Salvador, uma boa tarde, bloqueio 25, final do VOR Delta Mike F da 10. Estou 1969, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 10133, decimal 80. 251, 3320. Uma boa tarde. Boa tarde, Letícia, autorizado a linha e manter no 7. Boa tarde, 3235, onde estiver a próxima, igual no tráfego nacional. 8.5, uma porta com a nossa parada, se der precisado. Gente, mantém o ponto de espera. Vitor Kilo Delta, no solo aos 57, libra direito, chame solo 121, decimal 9. 66, azul, 42, azul. Joque 25, final, trem baixado, travado, visual, aeronave, linda na pista. Conforme Alfa Kilo para o Pátio 3. Joker 25, vivo checado. Então prossegue via Alfa, chamei-se da Juliette para ingresso no Grande Pátio. Ajuste do altímetro, 012. 4.012, eu vou fazer Tango, Vida Kilo Delta, autorizado, ingresso Juliette, contorno parte principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a Torre 1895 para cruzamento da pista. O Eco Papa November vai passar até quantas milhas de Salvador? Esquerda 25 no solo 859, livre à esquerda, parte militar, estacionar frequência livre. Então 3035 com a aeronave já 5 milhas da cabeceira, aguarde após um próximo na final será autorizado. Tá, Juliette Serra, ali da Cláudia Imediata, agilizando? Imediata. Decolagem autorizada, piscina 7,00 graus, 149, hotel Juliette Serra. Azul 4206, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, no 39. Sete, pouso autorizado, Azul 4206. Hotel Juliette Serra, decolado aos 1900, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Hotel 3835, visual com Azul final no 0. Quase passagem de tráfego autorizado, alinhar e manter, então 3835. Quase passagem Azul, alinhar e manter. Do Salvador, o Golfo Mega Xen informa que a intenção, ali passando o 372, é cancelar a base pela direita para 17, se autorizado. T7, reporte para a modificação com o Golfo Mega Xen. Portará, pode ser. Do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, controle, transfere agora em 119.8, bom, bom. Controle 119.8, obrigado, tá bom. Sul Serra Bravo, Romeu 204. Deixa aguarde um instante para a cópia, o Serra Bravo Romeu 204, apenas confirmando o nível de voo. Até mais instante. Bom, Salvador, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Livrou 1219. 1219, 4209. Família, já liberada 1000, o Hotel Juliette Serra. 4206, segue via Alfa e Juliette, portal 08. Alfa Juliette, portão 08, Azul 4206. Grupo 08 na escuta? Confirmado, é 135 ou 155, voo? O Orico 08, apenas confirmando, seria o ideal 135 para saída visual. 2835, decolado 03, controle 119, decimal 8. 98. 08, copia? Salvador, Salvador, prossegue para a área Serra Brava com o meu 204, nível inicial 135, e visual, decolada 10, após curva direita no corredor Chieta, liberação do controle Salvador. 1198, o controle Salvador, 5446 no transponder. Salvador. 3190, boa tarde, chegada Mari. Mantenha a malha até a ESAP, após a revista 366, final R9, desça para nível 050. 050, mantendo a malha até a ESAP, após a revista 366. 07, abalo, 3 horas e 5, gente. Até estive para acionamento do Baixo Militar Unico. Senhores, chame para o carro. 7. Sexta para circular, chame torre 1895, Golf Mark X-Ray. 1895, Golf Mark X-Ray. Em Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Golf Mark X-Ray, para na final da 1-0. Solicita circular, cabeceira no site autorizado base direta. Papai Romeu, Golf Mike X-Ray, continua a aproximação, aguarde a autorização. Aguardo, prossegue então para o 0. Uf, Mike X-Ray. Ciente do procedimento para circular, chama o final para a pista na 7. Vou iniciar agora a circular para 17, Golf Mike X-Ray, chamará na final. E meio, quantos milhas você afastar da área? Confirmando, quantas milhas você afasta de Salvador? Confirmando. E o Olimpo 08. O azul com a 306 é fazendo uma centralizadora na posição 8. O 4206, siga. O 06 acho que não tem sinalizador na posição 08. Tente, 4206, estará em contato com a Infraero. Juliette, quer ver aqui, Kilo? O Pátio após o pouso. Aero está. Gente. O destino é Veracruz, o Juliette quer ver aquilo? Usado pista no 7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Posicionalizado, cabeceira no 7, Golf Mike X-Ray. Arrive until ETAP position, after ETAP, Javita 366. Okay, 1012, my arrival descending 5000 until ETAP, and then we're fearful on our approach, 6200. That's correct, sir. Agradecer a promessa livre e coordenação. Juliette Quebec Kilo para Vera Cruz, copia? Boa tarde. 869, boa tarde, vista para o nível 100. Mantendo a chegada Bonfim até posição Bonfim, após ser dito 367 para o RNAV. Transponder 0146. O POB, qual que se encontra? Gente, POB 02. Funcionamento táxi circular, enxame a torre Salvador em 1-8-95. Acionamento a critério, chame para o táxi Juliette Quebec Kilo. 3190, desça para 2500 pés, ajustado 1012-1012, dá presente CRM 366, reporte estabilizado RNAV. 500 pés, viagem 366, desça 3835, chame Centro Recife na frequência 125-1, alterna 123-8. 251-238, braço, uma boa tarde. Boa tarde. Juliette Quebec, autorizado ingresso no site, chame pronto. Decolagem pista no 7, vento 1-0 graus, 1-3-9, Juliette Quebec Kilo. Chame na hotel para cruzamento da pista. Chame 4000, please, of Kenneth, 1-3-1-2, Oceanet 6-2-1-0. That's correct, direct to Oceanet 366. Para November, chama agora o Centro Recife na frequência 12685, alterna 125-45. Juliette Quebec Kilo, decolar 112, controle Salvador 119-8. Quebec Kilo, chamando controle, bom trabalho. Desça agora para 4 pés, inicialmente na frota servida 368, número 3 na sequência para pouso. 4 kg, 368, 03, 269. Câmbio Quebec Kilo, coluna na frente, nosso escudo. Juliette Quebec Kilo, 1 no meu pé, no corredor Axé, reporte farol da barra. Quebec Kilo, avança na farol da barra, no meu pé. 869, reduzindo para 250, máximo. 2509, 269. Pesado no R9, 3, 190, lá, pessoal. 3190, completo final RNAV, chame torre 118, 95. 8953, 190, lá, pessoal. 1869, reduza para 2209, ainda o número 3. 2209, 869. Cordial, estou para 367 da Oscar, autorização de tráfego Brasília. 3677, Salvador, Brasília, 300, nível autorizado, via Pesulo 17. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Telefa. 1198, controle Salvador, a senhora 5453 no transponder. San 3190, boa tarde, avistado. Pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 149. É, 4, 5, 3, 4, 3, 6, 7, 7. Vai para puxar o adicionamento. Eco Mike Bravo, prossiga. Mantenha a hotel Olímpico 08, mantenha a hotel aguarde, modifico o transponder para 0271. Controle, prossiga. Autorizado C290, a gente passando evaporado, agora vamos na da base. Autorizado, continuar a descida. Presidente, seguindo somente as orientações do centro, vamos para checar junto ao centro. Vai manter a proa agora de Sabog, confirmado? Vai manter Tabog, está listado 294, a nossa descida. Ok, o centro solicitou que retorne na 128.8. Caso negativo, pode retornar essa frequência. 288, obrigado. Salvador, boa tarde, estão 3294, relação Rosa. 69, na Pro Servita 368. Descendo para 4 mil pés, após 368, desça para 2.500 na Procérvica 366. É a parte 368, 2.500, Pro 366, 869. Então 3894, chegada Mari, até a posição Itápica, após a Inásia, descendo 10, com Procérvica 366. Desça agora para o nível 050. Descendo ao meu 050, Mari, Inásia, descendo 0, Pro 366, Pro 3694. Salvador, Chinese 6210, confirm on TFRD approach. Clear, Navy 10, Chinese 6210, pass established. Clear, Navy approach 10, Zero, mantém a taxi aguarde para ingresso. 390, mantém a taxi aguarde. 508, ingresso na Alfa, taxi via baixo principal. Alfa Juliette, pátio principal. Certo. Na no ponto de Perdão no zero, chame a Torre Salvador. Em 1-18-95, quem negar no 0-2. Alfa, depois 390, segue o P3 da Força Aérea, de Alfa Juliette, portão 5. 390, segue Alfa Juliette, portão 5 igual. É 0. 060 na Mari, 3290. China 6210, full stop. China 6210, full stop, frequency 118.95. 1895. Tower, good afternoon, China 6210, full stop, with our approach 10. Good afternoon, Ocean 6210, continue our approach, expect landing clearance. O 09 está autorizado para o pushback, chame para o táxi. Torre, Salvador, gol 1869, 366, estabilizado visual. Mando destino? Arma na Vila West Quincy, confirme o pátio, pátio 4? Salvador, Salvador. Mil pés, decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda no corredor forte, se afastando até 20 milhas. 1-98, controle Salvador. Acione 0132 no transponder. 23894, da presente, Voicer Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 1012, reporte estabilizado, Renato. Primeiro 2500 da produção Vitor 366, vai chamar estabilizado. Vai, 3294. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, segundo. Papa Alfa procede Valença, destino Salvador. 7 pessoas a bordo, transponder relacionado 0175. Ponto de óbito descrita de 1500 para 10%, Oscar Papa Alfa. 7 para 500 pés, dado 1012, destino Salvador, reporte através do farol da barra, Oscar Papa Alfa. Ocean 6210 on the ground, Jet 25, lead by right, taxi Foxtrot, ground control 121, that's one item. Living by the right, Foxtrot, control 119, ground control 121. Essa sana pronto para o táxi, estamos com 4 horas e 10 de autonomia, alternativa primária com fim, o BOB 189. Gente, segue via Indy Alpha no Ponte Paradão 10, Torre 1, 18 decimal 95, QNH 10, 12. Indy A, Ponte 0 da 10, 195, 377, gato uma boa. Tá, 7210, 0, taxi vai Alpha, report before, taxi Juliette. Alpha, Paulinho, 4, Enche limpo 08 e mantém o ponto de espera. Autorizado alinhar e manter pista 1-0. Gol no 869, no solo aos 28, livre à direita, Foxtrot, controle solo 121, decimal 9. 219, gol no 869. 3. 203, Paulo, boa tarde, gol no 869, livrou na Fox. Gol no 869, segue via Alfa, chimete da Juliette. Alfa, chimete da Juliette, gol no 869. Gol 45, foi o CR Vitor 367, foi RNA 610, estou para 4 mil pés, ajuste 1017. Gol 45, Vitor 367, RNA 610. Vai manter. Afirma. Vitor 367 aprovou no 645, descendo para 4 mil pés, ajuste 1012. Para 4 mil, obrigado. 3677, autorizado ali em Mantei Pistão no Zero. Ali em Mantei Pistão no Zero, são 3677. 220 nós agora, 3297. 3290, da presente, vou ser vindo 368, desça para o nível 050. 050, agora 368, da 08, decolado aos 30, curva à direita, corredor axé, reporte cruzando o eixo de decolagem da pista 17. Vai apontar cruzando o eixo de decolagem da 17, o olhinho por 08, corredor axé. Papapá, Black Mike Bravo, desça para o nível 050. 050, é com Mike Bravo. 2 Chené 61 no 43, desça para 2500 pedras, ajuste 1012. 2500 com 102, 61 no 43. 206, quando eu ia confirmar a saída prevista? Bono 869, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, chegou no 869. Limpo 08, chama o controle 19.8. Vai chamar o controle 119.8, linha pro 08. 206, copia Recife? Copia 4206. Salvador Recife 350, autorizado, via Pesulu 17. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 119.8, controle Salvador, 5473, o transporte. Tracete Azul 4206, autorizado, Recife 350, conforme plano. Decola da pista 10, Pesulu 17, aerovia. Decola da 10, curva esquerda, saída da Puca, Caju. Controle 119.8, transponder 5473. Leva chama para você, Bexo na mesa. Bexo 4206. Da 4 mil pés, na prova de serviço 368. O ajuste do altímetro 0112. Deve descer para 4000 com 1012, o San 3, 290. Tensões? Tensões, pista 35, parte 5. Sim, chame no farol de tapão. Camará, ó, fica para parar. Gente, Rotogrado de Serra, sendo código 01 54, direto farol de Itapua, reporte para descida. Não, Renato, pistão 0, tem 3894. Tem 3894, complete final, Renato, chame torre 11895. Torre 118, pistão 95, tem 3894, boa tarde. T3290, reduza para 209, tráfego precede, 2 horas, 7 milhas, 02320. E já reduzindo para minimal, T3290. 3677, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 00 graus, 139. Decolagem autorizada no 0, para o T3677. Vertical, farol de Itapuã, Oscar Paparalfa. Capa Paralfa, mantenha a linha do litoral, aguardando para ingressar o final 35. Para 2.500 pés, estado 102, reporte estabilizado, Renato. Reportará estabilizado, 3290. A linha do litoral, a Capa Paralfa. Lateral, a Capa Paralfa. O 08 confirmando, solicita ativação da área Netuno? Ah, afirmativo. Gente. Dá uma assistência na área durante 1h30. 1h30, copiado. 6894, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 149. Autorizado, pouso, pista no zero, tempo 3894. Confirma o vento, senhor? 090 graus, 149. Vento, autorizado, pouso, tá. TAM 3677, decolado ao 34, controle Salvador 119, decimal 8. 1198, TAM 3677, boa. Controle Salvador, cordial, Delta 3677, passando 1000 pés, subindo via Arbor Elephant. Na aproximação, aguarde pista livre. Para o 4. Você escuta? Reduza para 1809, tráfego precede 7 milhas, Airbus 320. Redução 79, trânsito trânsito, correto para o trânsito. Escutar para o alfa. Número 5 na aproximação. Reduzindo, 64. Marco mais brava, aposta ser a vista 368, desça para 2500 pés, pesado arrimado e rebote estabilizado. Rebote 368, voo 366, desça para 2500, portarão estabilizado, o eco mais brava. 3290 da TAN, está estabilizado na RINAVE. 3290, complete na RINAVE, chamei torre 118.95. 1895, TAN 3290. Gol 645, a número 5 ainda na aproximação. Está presente, vou ser a vida 368, que está para 4000 pés, registrado 1012. Dia 368 para 4000, gol no 645. TAM 3894 no solo 36, livre à direita, sem eco, controle solo no 21.9. Eco 219, TAM 3894. Oi, Salvador, é o TAM 3290, estabilizado RNAVE da 10. Boa tarde. TAM 3290, continua a aproximação, aguardando pista livre. Na sua escuta, 3290. TAM 3294, boa tarde. TAM 3294, segue via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o 11, TAM 3294. Solos 37, aguarde instruções de táxi, mantenha a cabeceira 35. 3277, autorizado Elefa, está presente. Autorizado Elefa, TAM 3677. Paralvo, confirme o pátio. Mike Bravo, complete final de nave. Chama agora a torre em 1895. 1895, o Eco Mike Bravo. Até a Papa Aerostar está na frequência livre. November Oscar Whisky, autorizado a linha e manter pista no 7. Salvador, muito boa tarde, Papapá, Eco Mike Bravo. Papapá, Eco Mike Bravo, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, Eco Mike Bravo. Anamé 143, no solo 1138, direita Eco 121, decimal 9. Eco 219, boa. Ai, jogo 25. Tem 143 de pronto. Pereira 143, segue via Alfa Juliette, ponto 14. Alfa Juliette, ponto 4, 143. Bom, 645, após serveta 368, desça para 2.500 pés, na sua serveta 366, reporte estabilizado, Renato. Amarei estabilizado, 2290, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 129, tráfego avistado. Pouso autorizado, 903290 da TAM. César, gestão 0, 12, reporte Pituaçu. Dia Nando, o Joker 25. Joker 25 na escuta? Ouviu o tipo do equipamento? Escopia Natal? Tava do Natal, 190 nível, rota DCT, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, após segue conforme. 1198 controle Salvador, acione 2640 no transponder. Sim, Pedro? 6201. Gente, o Joker 25, autorizado o táxi, chame na hotel. Gente. Salvador, Oceania 6201. Canessa 201, go ahead. Copy to Leon. The number 2 to copy, stand by. TAM 3290, no solo 42, direita ECO 121, decimal 9. ECO 219, TAM 3290. Salvador Campinas, 320 autorizado, via Upper Zulu 10 sem conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle Salvador, 5437, o transponder. Canal 9, Campinas 320, decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 2298, 2345, 3-7, Canal 9. Correto, chame para pushback acionamento. Canal 9. Solo, Potestia, 3290, de proximidade. Canal 3290, segue Alfa, chame S da Juliette. Alfa, chama S da Juliette, 3290. NS 201, ready for copy? 6201, go ahead. Salvador 2 Galeão, cleared path level 360. Via Upper November 8, 5, 7, and 5, confirmed path plane route. Take off runway 10, after right turn. Gael, Leda, Motiva, departure. 119.8, Salvador departure frequency. And it's clock 5462. Okay, destination level 360, present November 857, taking off 10 with a right turn on dial, leave the Motiva 19H, clocking 5462, calling back 1 red. 5462, report for pushback and startup, gate 03. That's a Juliette. 3290, Juliette, Porto 9. Juliette, Porto 9, 3370. Operação física estimada de 2 minutos na decolagem. Tio saúde do Walter? S201, Salvador Walter. 6201, go ahead. Correct your departure. Is dial, Leda, after Leda, fly Irumi. India Romeo, uniforme Mike India. Israel Lady Room e Upper November 857, Rod. O azul 4206 para custo de acionamento na posição 08. 08 aguarde, o 4206. Sim, 4206. Hotel Juliette, certo, não, farol de Itapuã, tem uma tração nacional, viu? Gente, mantenha o farol de Itapuã atrás da terra. Bem, lateral, farol de Itapuã, hotel Juliette. Papá, papá, é com o Mike Bravo, gente, segue de Alfa, chama esse da Juliette. Alfa, senhora, Juliette, eu vou entrar. Eu pouso livre, cabeceira 1-0, gol no 645. Uma previsão para o azul 4206 para o pushback? Tem o aeronave que vai cruzar a retaguarda, após a mesma, autorizarei seu pushback. Mantenha a posição. Aqui é toda a posição 9? A negativa, vai prosseguir para o pátio auxiliar 45. Ok. Vamos para Mike, Eco Mike Bravo. Prossegue via Juliette, contorno o pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1, o noito decimal 95, QNH 10 no lixo. Principal, o senhor está pousado em Juliette, principal, Lima, Quebec, para poder chamar a força do 9 e o Eco. ...206, acordei a equipe de solo, que após a nave de pequeno porte livrar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 8, chama o pistão. Ok, visual com a aeronave após a mesma passar na retaguarda, está ali o pushback, obrigado. No 645, no solo 47, direita Eco no 21-9. Direita Eco no 219, gol no 645. Salvador Ground, good afternoon, Azul 2712, we have information Oscar. Valero 170 to Aracaju. Olha, mantém 0-0. Embaixo 2712. Solo. Boa tarde, voo no 645, livrou. Voo no 645, prossegue via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02, no 645. Aguarda do baixo, para o 7. Aguarde autorização de pouso até a Juliette Serra. Aguarda a autorização de pouso até a Juliette Serra. Joker 25, decolagem autorizada, pista 1-0,